cessaram as armas. Nego Mola, antiga 63. Aplique consciência humana. Moisés, Brasil deficiente. Nem guerra entre os pobres, nem paz entre as classes. O homem atual mata, se mata, ajuda a matar, ensina a matar. É nós por nós. Só mostra, só mostra. Cessaram as rajadas, minha mente é blindada. Pode vir os polícia, forja que não ruma nada. Lá do leste em Taim, preto louco tá aqui. Vulgo nego mola, os bico entorta o nariz. Já fui terror na madrugada com os pente entupido. Se na missão houver reação, vou pelo instinto. Vivão e de pé, porque Deus permitiu. Era pra eu ter morrido naquela troca de tiros. Cabelo trançado, corpo tatuado. Um diplomata azul marinho, só rap pesado. As preta linda se aproxima, joga pra cima. Original gangsta rap de voltar nas pistas. Bem-vindo ao parque dos monstros, só louco homicida. De matraca, palhaço na cara, adrenalina. Rolex presidente no pescoço, as correntes de prata, de ouro, pisante, invocado, vagabundo contente. É nego mola, função pobre louco. Tira os olhos, é povinho, sai pra lá invejoso. A banca é forte, só criminoso. Música de ladrão, retrata o meu povo. Cessaram as balas, mas o sofrimento não para. O choro da mãe que não se cala. Cessaram as balas, mas o sofrimento não para. O choro da mãe que não se cala. Cessaram as balas. Ô mano, preciso descer lá antes de Juco Preto. Lá no antigo 63, lá pra trocar as ideias com o nego mola. Fiquei sabendo que ele tomou uma parte de tiro de polícia. Pra saber como meu passa a calma. Descer lá. Ó, negão aí. E aí, meu parceiro, como é que você tá? Pô, tô firmão, meu cu. E essa fita é real mesmo? Ô, pode ver, mano. Que ano que foi? 2014, irmão. E esses malucos aí? Ô, não sei quem é, não. É polícia, irmão. Mete o pé, mete o pé. Joga pra cima, vai, joga pra cima, vai. Atira, atira, atira, vai. Cessaram as rajadas, calaram-se os estampidos, mas o corpo no chão. Tá lá um favelado estendido, vítima do esquadrão da polícia, milícia, grupo de extermínio. Madrugada gelada, clima tenso, carro sinistro. Lá do leste, são os guerrilheiros contra os fardados, grupo de extermínio. No cu da madrugada, só dentro aqui na corte, pelos bairros proibidos. Sejam bem-vindos ao submundo dos mentes brilhantes. Lá do leste, da pique, se agarra só mais um. Mente pensante, a palavra vale mais que o malote, vale mais que os traçantes. Beija você do meu ponto de ver. Conscientizar a periferia é atacar os nossos governantes. Cessaram as rajadas, vida longa aos sobreviventes. Com São Pabllo, defensores do ritmo. Cessaram as balas, mas o sofrimento não para. O choro da mãe que não se cala. Cessaram as balas. Cessaram as balas, mas o sofrimento não para. O choro da mãe que não se cala. Cessaram as balas. Arma em punho, disparo, vítima no chão. Moleque desarmado, tomate nas costas sem ter reação. Logo meu truta, firmeza, presenciou a cena. A covardia, a polícia que não teve clemência. E resta agora a dor de uma mãe que chora, distante do abraço do seu filho que não tem mais volta. Por aqui desse lado não é diferente. Homens bem armados na viatura pra atacar a gente. Olhos abertos pelas ruas desse louco fundão. Pois quem vê cara por aqui não vê coração. Corpo no chão, perseguição antiga 63. O águia rasga o céu, veja alguém também de refém. Negociação, o crime contra o sistema. Coloca a criança pra casa, dona de casa, fecha a porta e entra. Cessar a rajada, puxa a trava, dobra a atenção. Nego mola, CH, levanta a poeira do chão. Aê, aplique e agradece pela atenção. Antiga 63, nego mola, fecha na função. Diz, fecha na função.